Salve Candeia! Salve Madureira! Quero saber o seguinte: tem gente da Zona Sul aí? Copacabana, Leme, Chapéu Mangueira, Gávea, Leblon. Alô, Rocinha, alô, Vidigal. Tem gente aqui do centro aí? Santa Teresa, Providência, Praça da Bandeira, Estácio, Rio Comprido, Lapa, Catete, Rói. Tem gente lá da Zona Oeste aí? Alô, Bangu, Campo Grande, Realengo, Padre Miguel. Tem gente lá da Baixada aí também? São João de Meritim, Nilópolis. Alô, Caxias. E do subúrbio? Tem gente do subúrbio aí? Tem, né? Meia e gente dentro. Piedade, Quintino, Cascadura, Pula, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal, Deodoro, Marlon, é, Penha, Ramos, Olaria, Complexo do Alemão. Mas o melhor lugar do mundo é... O maior lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é a nossa casa. É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho. É lá que a gente janta com a patroa. Tem que dar um peguinha na patroa também, né? Pra não dar mole. Dorme e sonha com um mundo melhor, acorda pra realidade. Pra ir lutar tudo de novo. Pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós. Esse lugar que a gente ama tanto, a gente diz com o maior orgulho: sou nascido e criado aqui. Esse é meu lugar. O meu lugar é caminho de ouvir-se. Já tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Bajú, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Caminho de Ogum e Ansan é parê. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Bajú, Virajá. É sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce, doce, doce, doce, doce, doce. Olha o lugar, a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar, eterno no meu coração, que os poetas trazem inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu te olha dançar com a mãe do terreiro benzer. E ainda tem jogo à luz do luar. Ai, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer. dizer. O difícil é saber terminar. Já você vai levar um demo, um sonho pra quem quer sonhar. E quem sabe linda até pode chegar. Em jogo de ronda, caipira e bilhar. Buraco sueca pro tempo passar. Onde é, gente?